Amor carrichor de sonhos viva toda hora. Amor triste estou eu, se o teu amor não é só meu. Desfolhai todas as flores, enfeitai os meus amores, desfolhai todas as flores. No alto daquela colina era eu ainda menina. No alto daquele outeiro foi nosso amor, amor primeiro. Desfolhai todas as flores, enfeitai os meus amores. Desfolhai todas as flores. Amor, o teu olhar, os meus desejos, só mais um dia. Desfolhai todas as flores, enfeitai os meus amores. Desfolhai todas as flores. No, no.